No ar, Rádio Inca. Informação e saúde. Um programa do Instituto Nacional de Câncer. Não adianta, Paula. Não vou fazer esse tal de exame preventivo. Esse exame é para mulheres mais novas como você. Ah, nada disso, dona Carmen. Mulheres de todas as idades devem fazer o exame preventivo pelo menos uma vez por ano. Mas, Paula, eu não sinto nada. Tá tudo bem comigo. E olha, eu morro de vergonha. Ah, mas eu insisto. Olha só, eu mesma vou com a senhora e tem um posto de saúde aqui pertinho. Medo, vergonha, falta de informação. Ingredientes que somados podem ser perigosos para a saúde da mulher. Eu sou a Rosângela Fernandes e a partir de hoje estou junto com você na Rádio Inca, com muita informação, saúde e prevenção no seu rádio. Rádio Inca, informação e saúde. E nós temos uma convidada que vai falar sobre o assunto de hoje, prevenção ao câncer do colo do útero. É a Célia Ulisses de Carvalho, assistente social do Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro. Célia, o que é o câncer do colo do útero? É uma doença que afeta o colo do útero. Pode ser evitado que a mulher chegue a ter câncer, porque o câncer do colo do útero, ele passa por lesões precursoras até chegar à doença. As lesões precursoras que a Célia citou são pequenas feridas antes de surgir o câncer. E Célia, o início pode ser o tão temido HPV? O principal fator é o HPV, que é o papiloma vírus humano. É um vírus que é transmitido sexualmente. Entretanto, outros fatores se agregam. O cigarro, o tabagismo é um fator também muito importante, a alimentação, a falta de uso do preservativo, várias questões também se associam aí ao HPV para fazer com que as lesões precursoras, se não tratadas, cheguem então ao câncer do colo do útero. Essas alterações e lesões podem ser detectadas com o exame preventivo, que é feito no consultório do ginecologista. O câncer do colo do útero nem sempre apresenta sintomas e evolui lentamente. Por isso, é tão importante fazer o exame preventivo, para que a mulher tenha tempo de se curar. E Célia, quando a mulher deve fazer esse exame preventivo? Toda mulher que tem atividade sexual deve fazer o preventivo. É através do exame preventivo, o Papanicolau. E esse exame detecta algum problema que possa estar acontecendo e a partir daí ela é orientada a fazer o procedimento que for preciso no caso dela, para que não chegue a ficar com a doença. E mesmo quando é detectada a doença, ela tem tratamento, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. E não é só fazer o exame, tem que pegar o resultado do exame para saber se precisa fazer alguma coisa. O exame, às vezes, demora, tem algumas dificuldades e deixam de pegar o exame e isso faz com que não se descubra o diagnóstico da doença. Obrigada, Célia. Continue com a gente, porque agora vamos ouvir o depoimento da dona de casa, Maria das Graças. Ela tem 25 anos, descobriu cedo o câncer do colo do útero e se curou. A história de Maria das Graças é destaque do quadro Boa Notícia. Boa Notícia. Quando eu voltei lá para pegar o resultado do exame, a doutora me chamou, olha, deu HPV. Se você não correr, aí o câncer vai se instalar dentro de você. Aí pronto, eu caí, chorei, eu tremia tanto. Aí eu saí dali direto para o Inca. A doutora foi muito atenciosa, conversou comigo, aí marcou a minha cirurgia. Ela perguntou se está grávida, eu falei não. Aí com 2 meses depois, aí eu fui fazer um hemograma lá mesmo. Ela, Maria das Graças, você está grávida. Aí depois de 9 meses ela nasceu e eu sempre fiquei indo lá. Não precisou fazer quimioterapia, não. Eu posso dizer que eu sou uma vitoriosa já, porque eu corri a tempo, acordei. Boa notícia! Parabéns pela força, Maria das Graças. E a assistente social do Inca, Célia, que conversou com a gente no início do programa, também tem um recado. Célia? A saúde é um direito. Fazer prevenção também é um direito. Então, apesar de todas as dificuldades que se possa encontrar no cotidiano de vida, procurem fazer o preventivo. Ele pode detectar uma doença em sua fase inicial e as mulheres ficarem curadas. Nós, mulheres, precisamos nos unir mais. Nós mesmos, entre nós, fazemos a campanha contra o câncer do colo do útero. Cada mulher que a gente conhece, a gente deve falar para ela fazer o preventivo. Porque se a gente faz, outra colega faz, a outra faz. E a gente pode, assim, contribuir para diminuir esse quadro tão grave da doença no país. Um abraço, Célia. Três meninas do Brasil, três corações democratas, tem moderna arquitetura, o simpatia mulata. E você fique ligada no recado da Célia. Procure o posto de saúde mais perto da sua casa e faça o exame preventivo. Agora, vamos ao quadro Mitos e Verdades, com o repórter João Paulo Malerba. Mitos e Verdades. É verdade que câncer é sinônimo de morte e o melhor é não saber que se está com a doença? Não. Essa doença tão temida que muitas pessoas nem conseguem falar o nome é grave sim, mas é um mito afirmar que todas as pessoas que têm câncer morrem. Como vimos hoje, se descoberto no início, as chances de cura são muitas. Mitos e Verdades. Recado dado, João Paulo. E o primeiro Rádio Inca está terminando, mas fique ligado porque Marceli de Oliveira Santos, da Divisão de Informação do Inca, traz dados importantes sobre a sua região. De olho na região. O câncer do colo do útero, ele é o mais incidente na região norte. E nas regiões sul, centro-oeste e nordeste, ele é o segundo tumor mais incidente. Na região sudeste, ele é o terceiro mais frequente. De olho na região. E por hoje ficamos por aqui. Se você quiser mais informações, ligue para o Disque Saúde 0800-61-1997. Repetindo, 0800-61-1997. Até o próximo encontro. Você ouviu o Rádio Inca, Informação e Saúde, um programa do Instituto Nacional de Câncer, Ministério da Saúde, produção Criar Brasil, apoio Fundação Vale do Rio Doce e também com o apoio de sua emissora.